Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa de número 288. Hoje é dia 4 do mês de novembro do ano de 2020. Agora são 19 horas dessa noite agradável de quarta-feira. Estamos ao vivo, transmitindo diretamente pelo Facebook e pelo YouTube. O objetivo do programa Visão Espírita é provocar reflexões sobre temas atuais observados pelas lentes da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas ou seus comentários diretamente pelo chat, se você está no YouTube, diretamente pelo chat você pode comentar, se você está nos acompanhando pelo Facebook também, deixe seu comentário, deixe o seu joinha. E lembrando, mais uma vez, né, que muitos daqueles que nos acompanham, dos amigos e amigas que nos acompanham, ainda não são inscritos no canal da UZI. Então, se você gostar do nosso canal, clique no botão inscrever-se e também no sininho para receber as notificações. Assim, sempre que um novo vídeo, uma nova atividade for publicada, você será notificado com 30 minutos de antecedência para não perder nenhuma edição do programa Visão Espírita. E você que está no Facebook também, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, né? Curta a nossa página, a página da União Rádio Web, e também compartilhe esse vídeo, ajude essa mensagem de amor e de consolação da doutrina espírita a alcançar tantos corações que dela necessitam. Nós temos a alegria, a honra de receber hoje a presença de dois amigos, dois grandes estudiosos, dois trabalhadores do movimento espírita aqui da cidade, da região. É com uma grande honra que eu tenho o prazer de passar a palavra agora, de saudar o meu amigo Alex Bonafini. Boa noite, meu amigo Alex Bonafini. Boa noite, amigo Wilson. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez nessa noite. Sem dúvida alguma, com muita alegria, sobretudo para tratar do tema que nós queremos tratar, né? Lembrando que hoje é dia 4 do 11, no dia 2 teve ali o dia de finados, um dia em que muitas pessoas se entristecem, se lembram dos seus entes queridos, dos seus familiares, né? Do seu pai, muitas vezes, que já partiu para o outro lado, da sua mãe. E não existe dor maior como a dor de perder um filho. Então, hoje a gente vai tratar sobre esse assunto no programa Visão Espírita, a situação das crianças depois da morte do corpo físico. Como vivem as crianças? Existem crianças, aliás, no plano espiritual? E é para tratar desse assunto que nós também recebemos hoje, né? Temos a participação do nosso amigo Álvaro Augusto Vargas. Boa noite, meu amigo Álvaro. Boa noite, Wilson, Alex, nossos participantes. É sempre uma satisfação muito grande estar participando desse programa, dando nossa contribuição. Sem dúvida, a gente sabe que sempre existem muitas dúvidas sobre esse assunto. E a gente começa, né, para começar a nossa reflexão, a gente começa com aquela pergunta que não quer calar. Tantas pessoas vivem tantos anos, vivem 100 anos, e outros morrem na juventude, vítimas de doenças, de acidentes, alguns na infância. Tem outros ainda que nem chegam a nascer. Não seria mais justo que todos tivessem a mesma chance? Qual é a visão do Espiritismo para essa diversidade de experiências que nós observamos? Alex? Bom, isso depende do que o espírito tem que trilhar sobre a face da Terra. Do berço ao túmulo, nós temos uma programação feita na erraticidade que vai definir os caminhos que temos a seguir. Porque a Terra, para alguns de nós, é um educandário, é uma escola, para outros é um hospital, para outros ainda é uma prisão, e para outros ainda, né, além de ser uma oficina de trabalho, pode ser também um hospício. Então, depende do que o espírito tem que passar pela face da Terra. Mas quando o espírito, ser, ele desencarna em tenridade, geralmente é porque ele tem que complementar uma existência anterior que foi interrompida e também serve de provação ou até expiação para os pais, segundo o Livro dos Espíritos nos informa, e segundo as diversas experiências que nós temos no dia a dia, não é? Muito bem, Álvaro. Agora, vamos nos aprofundar um pouco mais. Interessante que o Alex falou, né? Um complemento de uma encarnação que foi interrompida, de uma experiência anterior que foi interrompida. Mas em que circunstâncias essa encarnação pode ser interrompida que justifique o nascimento depois de um complemento, simplesmente, muitas vezes de 2 anos, de alguns meses, Álvaro, muitas vezes de algumas horas somente? Qual é a função dessa encarnação realmente? Se não há aprendizado nenhum, pelo menos do ponto de vista moral, né? O que uma criança ainda não teve oportunidade de aprender nada. Os postulados espíritas é que nós temos a pré-existência da alma, igual aqui o Alex colocou muito bem, tá, para a gente, né? E nós espíritas temos assim, uma fé muito grande em Deus, o Pai boníssimo, amoroso. E o Wilson iniciou aqui falando da dor dos pais quando um filho se vai. Porque mesmo a gente é espírita, acredita na reencarnação, na vida após a vida, ninguém sorri quando diz um adeus, mesmo que seja provisório, é doloroso. Então, primeiro vamos fortalecer a nossa fé em Deus, ter plena certeza da justiça divina, e que todos os percalços, todas as dificuldades que nós vivenciamos, se nós não temos a explicação lógica, às vezes, por mais que o Espiritismo traga evidências, explicações, vamos ter fé que Deus é justo e bom. E aqui o Alex colocou muito bem, a programação depende, porque na maioria dos casos, quando nós reencarnamos, nós temos muita dificuldade em vivenciar todo o período de tempo que nos foi dado. Inclusive, as obras de André Luiz usam o termo completista para aqueles que conseguem uma existência aproveitando o tempo que deveria ter de experiências no mundo material. Nós temos a tendência a voltar antes. Nós estragamos muito o nosso corpo físico, tá, pela intemperança, pelo... E pode ser que, de repente, para completar esse período, igual aqui o Alex mencionou anteriormente, nós precisamos reencarnar e completar aquele período para alguma enfermidade. Porque nós estamos aqui para evoluir, mas também para limpar a nossa alma, porque ao longo das reencarnações nem sempre nós plantamos a boa semente. Então a nossa alma às vezes está cheia de dodas morais, sabe? Débitos congelados, que passam do corpo espiritual para o corpo físico, que se transformam em enfermidades, em doenças. Então às vezes a pessoa tem que reencarnar para dar aquele jato de energias ruins, tratamento de beleza do corpo espiritual para o corpo físico, para ficar um espírito belo, um espírito que vai poder se reequilibrar melhor na sua ascese intelecto-moral. E o Alex que mencionou também acerca, isso é doloroso para os pais, o espírito muito bem faz um tratamento de beleza aqui, num bom sentido, e vai embora. E os pais? Mas aí o Alex mencionou que serve de expiação para os pais, né? Provas, né? Que isso realmente é muito doloroso para os pais. Resta o consolador, que é o espiritismo, evitar que a gente entre num uma vibração de melancolia, depressão, de revolta. Vamos, sim, nós vamos ter a dor, mas vamos atenuar o sofrimento pela certeza da justiça divina e que nada aconteceria se não tivesse uma razão superior para esse evento. Não sei se eu expliquei melhor, mas passei para você, Wilson, para você falar um pouco mais. Eu posso só fazer um complemento que eu lembrei agora também, de um fato? Me veio agora, né? Existe uma outra condição também que pode acontecer, o fato de a criança, né, de reencarnar e desencarnar em tenridade. Muitas situações, um espírito superior ele pode reencarnar no seio familiar para atrair os pais para, vamos assim dizer, para reconciliação com Deus. O pai ou a mãe que estão afastados de Deus e vão perder a reencarnação, muitas vezes, existem questões no Livro dos Espíritos, quando fala sobre o anjo da guarda, o espírito protetor, muitas vezes o próprio anjo da guarda, o espírito protetor, ele se sacrifica e reencarna, para quê? Para viver 4, 5 anos, para fazer com que seu tutelado não perca a sua existência. Um caso desse é o filho da Célia Diniz, a grande Célia Diniz, palestrante, e que hoje é presidente do centro em que o Chico inaugurou, em Pedro Leopoldo, não é? Quando no filme As Mães de Chico Xavier, que é um filme magnífico que todos os pais e mães deveriam assistir, quando o menino desencarna com 5 anos, o choque é muito grande para a mãe, mas ela sendo espírita, ela não se abateu tanto. Mas o pai, que só pensava no emprego, que era extremamente materialista, ele sofre profundamente. E ela, a Célia Diniz, numa palestra dela, relata que existe uma discussão, por que, que o espírito houvera vindo, por culpa de quem e tal, e sempre tem aquela pergunta de quem que é a culpa, por que, que morreu, por que, que não morreu, que não leva a nada. E o Chico explica que aquele espírito houvera vindo por causa do pai, porque o pai estava perdendo a existência, era necessário trazê-lo de volta para que ele não perdesse. Então, em muitos casos, espíritos superiores fazem isso pelos pais, para auxiliá-los também. Muito bem, eu lembrei aqui também na obra Entre a Terra e o Céu, no capítulo 10 tem uma descrição interessante de um local de acolhimento, poderíamos chamar aqui de educandário, acho que é Blandina, se não me engano, o nome da responsável pelo local, e ela explica realmente isso que o Alex acabou de colocar, por isso que eu me lembrei, explica que muitas crianças, elas têm essa função, essa existência curta, mas o objetivo é despertar o coração dos pais, realmente para valores que eles ainda não tinham observado. Então, muitos pais acabam, até mesmo com o nascimento de uma criança com determinados problemas físicos, faz com que aqueles pais deixem de olhar o mundo lá fora e passem a olhar exclusivamente para aquele ser totalmente dependente deles. E isso pode ser o que faltava, né, para eles poderem reconduzir a sua reencarnação. Mas eu quero explorar um pouco mais o que o Álvaro começou a dizer ali, para a gente entender melhor esse ponto, para o nosso ouvinte poder compreender melhor esse ponto. Quando nós falamos sobre as vantagens, né, o que pode extrair, o que pode... De que forma essa reencarnação tão curta pode ser benéfica para o espírito reencarnante? Nós entendemos aqui, de forma bem clara, os benefícios para os pais, como prova, como expiação e como despertamento. Mas agora, para o espírito reencarnante, o Álvaro citou um fator interessante, que é, por exemplo, o caso da doença perispiritual que vai ser drenada para o corpo físico. Mas explique, por que esse perispírito estava nessa condição no plano espiritual? Havia uma doença pré-existente, né, uma perturbação perispiritual nesse espírito reencarnante que faz com que ele tenha que renascer para viver poucas horas. No que isso realmente beneficia esse espírito? E o que levou ele a essa situação, principalmente? Olha, não sei se... É só complementando então o que você mencionou, Wilson, o Alex depois pode complementar melhor. A bondade de Deus, ela é infinita. Ninguém faz uma maldade e imediatamente isso vai colher, não necessariamente vão colher. A gente vê em certos fatos que aconteceram no passado. Você teve, por exemplo, tem uma obra interessante de Humberto de Campos e Chico Xavier, falando daquele incêndio que teve no Circo Pan-Americano de Niterói. Quase 500 crianças morreram no incêndio, foi uma coisa trágica, terrível. Criancinhas dentro do circo, assistindo um dia de domingo, os palhaços, muito bonito. E aquela tragédia. Mas estava relacionado no ano 200 e pouco, lá quando um general Galo estava visitando o que é hoje a cidade de Lyon, e fizeram uma grande festa sinistra, onde mais de 1.000 cristãos foram sacrificados. Então você vê que passaram 17 séculos quase para que aqueles espíritos que estavam maculados pela maldade vivenciassem essa experiência. Mas nos diz Jesus que o amor lava a multidão de pecados. Então nós tivemos séculos e séculos de oportunidade de, através da ação do amor, dissipar a maldade da nossa alma. Mas se Deus é bom, ele não é conivente com o erro. Então foi dado inúmeras oportunidades, esses espíritos foram negligentes, alguns, outros talvez aproveitaram, então chega um ponto e fala, não dá. Você, para continuar evoluindo, você teve 17 séculos para isso. Então essa mácula moral, causada pela agressão que foi feita pela organização sinistra da matança dos cristãos de Lyon, ela maculou sua alma. Então, assim como aconteceu com esses romanos que fizeram isso, nós também, muitas encarnações, nos desviando do bem, nós maculamos a nossa alma. E Deus nos dá a oportunidade da ação do amor, dissolvemos esse equívoco, essa iniquidade. Mas se nós não fazemos isso, aí nós temos que drenar essa energia negativa através da enfermidade. Então, eu conheço casos, por exemplo, no meu círculo de relacionamento, uma jovem que lutou até a idade de 16, 17 anos com leucemia. Um caso muito triste, eu conheci os pais sofrendo, e particularmente porque não eram espíritas, e entendi por que aquela enfermidade, aquela doença, aquela dificuldade. Eu falei, olha, esse espírito, quando desencarnou essa jovem, ela voltou para o mundo espiritual muito melhor do que quando reencarnou. Então, a drenagem de energia negativa causada por iniquidades do passado. Porque a gente tem várias roupagens físicas, mas o espírito é o mesmo, né, Alex? Sim, exatamente. E nós vemos, né? Pode falar, Wilson. Não, eu ia até aproveitar o que o Álvaro falou e fazer uma pergunta também para você complementar. Então, nós entendemos, então, que há um planejamento para que isso aconteça. Esse espírito, por exemplo, comprometido, ele tem que ter um aceite por parte desses pais em recebê-lo. Esses pais tem que ter uma comunicação. Como se dá isso? Esses pais aceitam receber um filho que vai viver somente algumas horas ou alguns meses somente? Então, é uma atitude de amor desses pais também, que muitas vezes eles não se lembram quando encarnados, não é? Pode ser isso? Então, mas eu gostei do que você falou do espírito comprometido. Muitas vezes ele não é comprometido. Muitas vezes ele é obrigado a reencarnar sob essa circunstância, porque geralmente esses espíritos que desencarnam em idade foram suicidas anteriores. Eles dilapidaram a vida antes daquele processo se finalizar. Não que você venha à Terra para viver 80, 90 anos, mas você vive aproximadamente tanto para poder cumprir sua missão. Então, muitas vezes, a pessoa põe fim, por exemplo, Camilo Cândido Botelho, do livro Memórias do Suicídio, poeta português, faltava acho que 2 anos para ele desencarnar, ele não aguentou a cegueira e se matou. 2 anos. Então, assim, vamos assim colocar, não um tempo exato, mas ele teria talvez que reencarnar, viver uns 2, 3 anos, para drenar esse problema, como o Álvaro bem colocou, para depois poder voltar e numa próxima reencarnação vir pleno. Porque quando você se suicida, o que acontece? Se eu, por exemplo, sou morto por alguém, que é um crime grave, o que acontece? Eu morro, meu corpo físico morre, eu desencarno e tenho o choque, a dificuldade, a perturbação no plano espiritual, mas logo me vejo como vivo no mundo espiritual. Mas quando sou eu que eu faço o suicídio, cometo esse crime contra mim mesmo, como meu pensamento feriu o meu próprio perispírito, os tecidos sutis do perispírito, eles absorvem essa intenção e se danificam. É aí que mora o problema. Então, ele vai reencarnar aquele período que faltava, mais ou menos, e transferir para o corpo físico aquele problema pré-existente, para quê? Para drenar do perispírito, para que ele possa, nessa breve reencarnação, como uma reparação, ele passar pelo que ele tem que passar, que é uma expiação que é um castigo, né? Que você bem gosta de dizer, né, Wilson, que é de tornar casto, e vai tornar casto mesmo, porque vai limpar mesmo, fazer o make-up da alma nessa reparação. Os pais são chamados antes da reencarnação para concordarem com o fato, muito tempo antes, né? Porque, como a gente gosta de dizer, existe ISO 9000, hoje nem sei qual que é mais que tem, mas tem qualidade total no mundo espiritual. Então, é prevista as circunstâncias para a reparação de espíritos, evolução de outros, e também para a tarefa que pais têm que realizar na Terra. Então, é tudo bem realizado. É óbvio que tem um sentimento, tem emoção no meio, porque, como você bem disse, Wilson, os pais não vão se recordar do desdobramento, daquele acordo que fizeram no mundo espiritual, mas dentro de si eles vão trazer a intuição. E é aí que a fé vai ser preponderante para que ele possa suportar aquela dificuldade, porque perder um filho É, acho que a dor mais terrível que tem na face da Terra. As pessoas que o Chico tinha que consolar mais difíceis eram pais e mães que houveram perdido o seu filho. Então, é uma dor difícil que talvez doa a vida inteira, mas desde que não tenha revolta, mas que tenha saudade, ela vai ser salutar e, no final das contas, vai se entender, não é? Mas são processos necessários para o prosseguimento da reencarnação e da evolução. É muito interessante, tanto o Alex quanto o Álvaro frisaram isso, desse planejamento e dessa média, mais ou menos, do que está previsto para a gente viver, mas é importante que a gente elucide que não há fatalismo aí, né? Ou uma data determinada que a pessoa só morreu porque era a hora dele. Às vezes não, eu gosto muito de fazer uma analogia com o carro. Você abastece o seu carro, ele tem uma autonomia para andar 400 quilômetros, mas vai depender de como você dirige o seu carro, né? Se você andar com o pé lá no fundo, né? Você vai gastar muito mais combustível para fazer o mesmo percurso. Então, durante a vida, muitas vezes, a gente faz isso. A gente está usando combustível demais, a gente está se perturbando demais e a gente vai consumir mais essa energia. Mas nós nascemos com um tanque cheio para alcançar o número de anos que está planejado para que nós possamos executar a tarefa a que nos dispomos, né? Talvez 30, talvez 50, talvez 80, talvez 100, como eu citei no início do programa. Mas é importante que nós compreendamos isso. Nós já vimos a questão do karma, né, ou do comprometimento dos pais, sim, que podem receber uma criança por conta disso, ou por despertamento. E agora, nós chegamos finalmente à questão: para onde vão as crianças após o desencarne, ou após a morte do corpo físico? Quem geralmente as acolhe lá no plano espiritual? Você perguntou para quem? Álvaro. Álvaro. Aqui a gente pergunta o primeiro que entra. Não, eu estou tranquilo aqui. Não, Álvaro. Nós estávamos até, inclusive, conversando sobre esse assunto antes de entrarmos no ar, né? Vai depender muito do nível evolutivo, mas, da mesma forma que a gente trata essas crianças com tanto carinho, com tanta atenção, aquele ser ainda indefeso, um espírito de jovem, de criança que desencarna, vai receber o carinho e a atenção do mundo espiritual, independente das mazelas morais do passado, porque todos nós temos equívocos grandes, passados de muitas ações pouco edificantes no nosso inconsciente profundo. Deus espera de nós, é que ao longo das encarnações, embora nós temos muitos débitos, nós possamos trabalhar pela sociedade, ajudar a comunidade de forma fraterna, amorosa, instruindo, ajudando, e a gente resgata esses débitos. Não necessariamente nós temos que sofrer. O que Jesus espera de nós é uma ação positiva. Então, aquele espírito, muito embora possa ser em qualquer região do mundo, socioeconômica, pobre ou rico, ele vai ser atendido, vai ser encaminhado para as cidades espirituais. Se for um espírito muito evoluído, ele rapidamente volta à forma adulta. Senão, ele poderá ir gradativamente desenvolvendo, provavelmente mais rápido que aqui na Terra. Tem algumas obras que falam sobre isso, educandários que recebem crianças. E as crianças vão lá desenvolver, voltando à forma madura de forma gradativa. Cada um dentro do seu nível evolutivo. Um espírito mais evoluído, rapidamente, um espírito menos evoluído vai mais um pouco mais devagar. Mas vamos ter certeza, porque quando a gente vê, a gente sabe que tem uma fase de transição aqui na Terra entre os planos superiores e a crosta, chamada umbral. Tá? Mas a gente não tem registros assim, significativos de crianças no umbral. Então a gente vê que esses espíritos jovens ainda, imaturos, pela própria idade, eles não vão ser largados assim ao léu, abandonados. Seria até uma descaridade. Vamos sempre usar o bom senso. Tá? O bom senso nos diz que todo mundo, Deus da cruz, conforme os ombros. Então, a pessoa desencarna na fase adulta, agiu de forma irresponsável, ela vai colher aquilo que plantou. Mas a criança, os erros dela, que se desencarnou jovem, estão relacionados com outras encarnações. Essa ela não tem nem tempo de errar, porque já desencarnou. Então ela vai ser atendida, embora possa ser um espírito muito atrasado, muito, muito pouco evoluído, mas nessa fase que ele está, ainda vai ter atenção até pelo espírito de caridade, né? Aí eu passo a palavra para o Alex complementar um pouco mais, nós estávamos conversando sobre isso antes de entrarmos no ar. Pois Alex, por favor. Vou aproveitar, Alex, o Álvaro explicou bem isso, né, que todos vão ser acolhidos, mas é interessante aqui a gente entender como se dão essa formação de grupos afetivos no plano espiritual, porque aqui existe a família, que a gente sabe, é pai, mãe, primo, prima, no plano espiritual, como se reúnem? Quem são as pessoas que vão dar afeto para aquele espírito que desencarnou? Desencarnou um menino de 6 anos, eu sei que ele pode ter familiares aqui, a vovó já desencarnado, alguém, ou se não, quem é que vai acolhê-los? Como os espíritos se agrupam no plano espiritual? Então, eu vou dar um exemplo de um fato que aconteceu comigo quando o tio da minha esposa desencarnou. Ele estava muito adoentado no hospital e nós fomos chamados porque ele estava bem moribundo, estava nas últimas horas mesmo. E nós chegamos lá, ele, adulto, logicamente, né? Ele falava papai, mamãe, ele falava, né? E eu consegui ver a sua mãe se aproximando dele, não é? E naquele momento, né, eu vi que ele estava desencarnando. E ela pegou, recebeu, e ele desligou-se e foi para o mundo espiritual, mas ela o recolheu. Então, que as pessoas acham que ela está num estágio de loucura, pré-morte, não é? Que a pessoa está perdida, mas ela está já com quase o corpo inteiro no mundo espiritual, não é? Então ele via que a mãe vinha recolhê-lo. Então pensemos, se assim o é com um adulto, imaginemos como é com uma criança, porque o choque para uma criança é mais difícil, a sua adaptação no mundo espiritual. Então o primeiro ser que vai receber essa criança no mundo espiritual é o seu espírito protetor, o anjo da guarda, que já preparou a sua reencarnação, e durante ela vai estar junto, auxiliando nas tarefas que tem de realizar, e depois, no final, também vai estar guardando. Mas é óbvio que ela não vai lembrar quem que é o espírito protetor ou o anjo da guarda. Porque o acordo foi feito, essa ligação era com o espírito adulto e com outra consciência. Então, ele vai precisar de alguém do seu meio para dar tranquilidade e carinho. Então, vem uma avó que faleceu, um avô, um pai, uma mãe, um ser desse querido, um tio, uma tia. Então, eles vêm receber. É assim, é muito bonito isso, porque a pessoa vai se sentir confortada do outro lado. Porque nós esquecemos daqueles que partiram, mas como Vitor Hugo asseverou, eles não morreram, eles vivem. Estão invisíveis, mas não estão ausentes. E no momento definitivo, eles vão ter essa possibilidade. Eles vão receber a criança para encaminhá-la, para que ela se adapte à sua nova, né, realidade, e se for de sua evolução, volte a ser adulto, senão vai continuar criança, vai passar por diversos estágios, como algumas obras nós vemos, que eles vão passando por estágios como se estivesse crescendo na Terra, cresce no mundo espiritual, até despertar que é um espírito, que ele estava criança, mas que ele não é criança, né? Então vai depender muito da evolução do espírito. Mas eu gostaria de citar duas obras que minha avó espírita lia para mim, quando eu era criança, para mim e para minha irmã, que me marcaram muito, que é A História de Maricota e Juca Lambisca. O Juca Lambisca, ele era guloso, gostava de comer, morreu comendo. Aí ele reencarna como um magrinho, né? Eu acho interessantíssimo. E a Maricota, ela já era da pá virada, machucava, matava animais, fazia pequenos furtos, fugiu de casa, prejudicava todo mundo. E o Casimiro Cunha conta na obra que ela chega no mundo espiritual e ela é perseguida pelos obsessores que têm formas de dragões, de lagartos, etc., que a auxiliaram a praticar os crimes na face da Terra. Porque quando nós estamos com a mente voltada a praticar o mal, e um espírito que se aproxima para essa prática, não é um processo obsessivo, é uma associação. Então ela se associou àqueles espíritos inferiores, atraindo-os pela sua intenção. E eles perseguiam, ela falava, não, se afaste de mim. Ela falou, como afastar? Nós estivemos com você, auxiliando em tudo que você quis, agora nós vamos ficar. Até que um espírito de luz intervém na situação e fala, você vai ter que retificar a situação, Maricota, porque você errou muito. Aí diz que vem um gigante, um homem zarrão, e leva ela para uma colônia de retificação que ela vai ter que trabalhar para reparar sua falta, para voltar a reencarnar e reparar na vida física aqueles problemas que ela causou. Então são obras infantis, mas que trazem verdades grandiosas, e pela poesia de Casimiro Cunha, o grande poeta carioca, eu acho que é divino, adoro, sou apaixonado pelas poesias de Casimiro Cunha. Pois é, eu também gosto muito do Casimiro Cunha, da Maria Dolores, Alta de Souza, enfim, adoro poesia em si. Bem, Álvaro, às vezes a gente dá um passo, né, e eu sempre, às vezes, volto um pouquinho, um passo atrás, né, o meu papel é esse, o meu papel é esmiuçar profundamente. Então vamos seguindo, iniciando pelo pressuposto de que os espíritos, não existem espíritos de criança, isto é, eles não são criados ao nascer. Então, durante a gestação, Deus não cria um espírito infantil e o, né, liga àquele feto que vai nascer. É um espírito já adulto, que está no plano espiritual, totalmente consciente de si, pelo menos genericamente dizendo, geralmente, é um espírito consciente de si, um espírito em idade adulta. Esse espírito sofre um processo de redução perispiritual, que se você achar conveniente, você pode detalhar melhor, e ele é, então, ligado a este feto que vai nascer. Vocês falaram sobre o tempo que esse espírito vai permanecer, que ele vai crescer de volta no plano espiritual. Então, veja, um espírito adulto foi reduzido, foi ligado a um corpo que vai nascer. Ele nasce, ele vive 2 anos, ele desencarna. Quando ele volta para o plano espiritual, ele volta no formato de um bebê. É assim que ele volta, né? E se é como um bebê, existem pessoas que vão cuidar deste bebê, portanto, instituições que vão receber esse bebê, cuidar desse bebê, e aí vai haver um crescimento lá no plano espiritual desse bebê com o mesmo tempo que demoraria aqui na Terra. Por exemplo, um bebê aqui na Terra vai demorar 1 ano para dar os primeiros passos, né? Será que isso vai acontecer na mesma proporção no plano espiritual? Ou é diferente, Álvaro? Cada caso é um caso. Nós temos que entender que a experiência na Terra é uma experiência no mundo material, que nós somos espíritos da Terra. Nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual. A gente simplesmente faz uma experiência aqui no mundo material, necessária, pelos desafios que ela apresenta, né? Você sente fome, frio, necessidade sexual. Então, todos são desafios que nós temos que enfrentar. E quando nós concordamos, que é uma parcela não talvez significativa, porque grande parte das reencarnações são compulsórias, o Espírito não escolhe muito, porque a Terra ainda é um planeta de provas e expiação, e a quantidade de espíritos atrasados é muito grande. Mas aqueles que podem, então, discutir um programa reencarnatório, ele vai ser reduzido, ele fica quase do tamanho de um feto, e, na verdade, esse espírito reduzido é ele que vai ser a forma, se eu posso falar assim, do corpo somático. Então, todas as questões de implicações genéticas, deformações, beleza, isso já foi estruturado no mundo espiritual. O espírito já sabe como vai ser encarnado, ele conversa com seus mentores, é feita uma maquete do seu corpo físico, às vezes ele não quer ser muito bonito, porque a prova da beleza é difícil, às vezes tem alguma lesão, às vezes tem algum problema de algum órgão lesado de alguém, ele tem uma energia negativa que tem que extravasar no corpo físico, e pode ser uma cardiopatia, pode ser um problema no estômago, pode ser um problema auditivo ou na visão, e tudo isso, então essa forma espiritual, que é o corpo espiritual, que vai dar conformidade ao corpo físico. Então nós somos herdeiros de nós mesmos, os nossos pais vão nos dar os componentes genéticos, mas a expressão genética, tá, que vai dar o corpo somático é nossa, é a nossa energia. E se realmente esses dois, você falou 2 meses, né, o nenenzinho desencarna, ora, ele vai voltar para o mundo espiritual, e aqui já foi comentado no programa, vai depender aí esse desenvolvimento de bebezinho, a fase infantil, adolescente, adulta, do nível evolutivo. Se for um espírito muito iluminado, provavelmente será quase que instantâneo. Se for um espírito ainda muito atrasadinho, ele vai crescer, se desenvolver Porque esse período de esquecimento provisório que nós temos na carne é benéfico para a alma. Viu? Muitos espíritos têm, quando estão na erraticidade, no mundo espiritual, sofrem muito os erros que fez aqui na Terra. A consciência pesa. Quando nós estamos encarnados, podemos tentar esquecer os nossos equívocos. Mas imagina no mundo espiritual, face a face com as nossas vítimas, as pessoas que nós lesamos. Então, isso agride muito, a gente quer esquecer aquilo ali. Então, esse período de esquecimento, mesmo que seja um espírito atrasado, bebezinho, na materialidade, no mundo espiritual, aquela fase não é perdido, é uma fase de arrefecimento. Esse esquecimento provisório é bom para o espírito, é como se fosse um descanso para ele, um spa. Então, é bom isso aí, não é, nada é perdido na vida. A vida, eu falo, é material, o espiritual é a mesma coisa, são só dimensões diferentes. Então, se acontece desencarnar com 2 meses, vai ficar no local adequado no mundo espiritual para crescimento, e esse crescimento, a rapidez ou a lentidão, está relacionada intrinsecamente com o nível intelecto-moral desse espírito. Então, Alex, é possível que em poucas horas, vamos considerar aqui um espírito num alto grau de desenvolvimento moral, em algumas horas após o desencarne, ele já pode estar se manifestando como um espírito adulto, totalmente consciente? É possível? Sim, principalmente dentro dos 7 primeiros anos de sua existência. Porque no livro Consolador, Emmanuel explica, e tem também outras fontes a respeito, que o processo reencarnatório ele só finaliza aproximadamente aos 7 anos de idade. Então, como ele está finalizando o processo reencarnatório, que é da ligação total com o corpo físico, então o espírito desencarnando nessa faixa, ele tem mais facilidade de, ao retornar ao mundo espiritual, ele voltar a ser adulto. Porque é um processo, não é? Então, é muito mais propenso. Aí eu vou colocar uma questão que muitas vezes as pessoas não pensam a respeito, né? E se porventura, pense só na desencarnação de uma mãe que vai dar à luz a um filho, e ambos morrem no hospital e vão ao mundo espiritual, como eles vão aparecer no mundo espiritual? Por isso que há relatos dos espíritos que muitas vezes é necessário fazer como se fosse um parto no mundo espiritual, porque eles estão ligados perispiritualmente. Então, o que acontece? Essa ligação mental, é necessário que é feito o processo como a criança que cresce no mundo espiritual, ele estava lá, ligado perispiritualmente no ventre da mãe, desencarnou os dois, não chegou a fazer parto, fazer nada. Chegou no mundo espiritual, esse processo é necessário, por causa que é uma adaptação. Aí vão falar, mas não pode ter filho no mundo espiritual, não come, não bebe. É verdade, o espírito não precisa comer, o espírito não precisa beber, ele não sente frio, não sente fome, não sente o espírito que está adaptado ao mundo espiritual. Mas e essa transição que o Álvaro colocou? Nós temos que entender a dificuldade. Você partir para o mundo espiritual e tem gente que acha que a morte é uma cigana. Chegou, está tudo resolvido, né? Os mistérios, não é? Não, não tem mistério. Você continua sendo quem você é. A não ser que você seja um baita do espírito evoluído. Imagina que Jesus Cristo tivesse vindo à Terra para pregar o Sermão da Montanha, mas com 7 anos deu uma febre e ele desencarnou. Você acha que ao chegar no mundo espiritual ele ia continuar sendo criança com 7 anos? Não, ele ia ser um espírito adulto pela sua baita evolução. O Krishna falava, né? Existem relatos dele no Mahabharata, nos Vedas, dizendo: eu, das minhas existências, eu sei de todas. E quando o mundo está em desgraça, eu planejo o meu retorno para equilibrar a situação. Olha a evolução desse espírito. Ele sabe das outras existências e quando tudo está falindo, ele fala: vou reencarnar. Mas a maioria de nós não pode, então nós estamos sujeitos a situações de adaptação. É muito complexo, não é? Por isso que o amor é a tônica, é a situação principal para que a gente possa equilibrar tudo que nos resta, né? Muito bem. Bom, aproveitando a interatividade do meio que a gente está utilizando, YouTube, Facebook, nós temos aqui uma pergunta da Angélica Mari. Muito obrigado, viu, Angélica, pela participação. Ela está perguntando aqui, se uma pessoa pratica atitudes como roubar, mentir, como a conta fecha na evolução, dado o véu do esquecimento e a misericórdia divina? Vamos tentar entender. A gente, uma pessoa que cometeu vários crimes aqui e que reencarna, então, e vive pouco tempo, é isso? Vamos de novo. Se uma pessoa pratica atitudes como roubar e mentir, como a conta fecha na evolução, dado o véu do esquecimento e a misericórdia divina? Então, mas daí já não vai estar falando de criança, não é? Porque ele, o problema da desencarnação na infância é por uma existência que foi findada antes da sua, do seu termo, que deveria ser normal. No caso, é uma pessoa criminosa. Ele vai reencarnar, vai ter que reparar a sua falta. Mas não necessariamente vai ter que morrer como criança. Ele vai ter que viver, não é? Não tem aquela história que vaso ruim não quebra? Então ele vai ter que viver bastante para reparar a sua falta, não morrer antes, né? Talvez aqui também. No Evangelho, se fosse homem de bem, não teria morrido, né? Isso. Pois é. Eu tenho um estudo sobre isso. Mas nós temos aqui a questão do véu do esquecimento, talvez. Né? Se a gente não lembra o que fez, não entende o porquê sofre. Né? Talvez seja isso. Aí você não compreenda que você está resgatando alguma coisa. Então, é nesse ponto que o conhecimento espírita, né, se revela um instrumento poderoso para que nós possamos aproveitar até mesmo as situações mais difíceis da vida. Porque realmente, uma pessoa que não tem o conhecimento que nós estamos compartilhando aqui, não vai compreender o porquê ela sofre, ou porquê uma criança desencarna, como a gente está colocando, né? A questão da criança, das várias razões, o benefício para ela própria, né? O benefício para os pais. Uma pessoa que não tem esse conhecimento, realmente a conta não fecha. Mas quando nós aqui estudamos, entendemos esse mecanismo todo, a lei do esquecimento não impede que nós acreditemos, né, que isso existe. Mesmo porque, como que é a passagem lá, você viu e acreditou, mas bem-aventurado é aquele que acredita sem precisar ver. Então, mesmo sem lembrar de fato, a gente muda a nossa atitude, aceita com resignação as dificuldades que a vida nos impõe, compreendendo que isso é o melhor para nós e que a gente tem que extrair dessas situações difíceis o melhor que a gente puder. Eu acho que o caminho é esse. Mas mesmo assim, um criminoso pode reencarnar e morrer brevemente? Vou dar um exemplo. Por exemplo, tem um planejamento de reencarnação, um espírito extremamente comprometido. Esse espírito está ligado a um feto que está se desenvolvendo e a mãe decide abortar. Um aborto provocado. O que vai acontecer com esse espírito e com essa mãe? Quais são os comprometimentos desse caso? Álvaro e depois Alex. Deixa eu só contar aqui um caso que tem uma obra espírita. Eu não lembro exatamente a obra, mas me marcou muito o fato que está relacionado com o que você colocou. É um corsário do passado. O corsário é aquele que atacava os navios e mandava aquelas pessoas inocentes andar na prancha para jogar os tubarões. Ele já estava redimido. E ele estava precisando reencarnar. Mas ele não tinha mérito para encontrar uma mãe legal para ele reencarnar. E estava com um problema que todas as vezes que ele estava tentando reencarnar, as mães eram mulheres de vida um pouco complicada, abortavam, rejeitavam ele. Então ele estava assim, desanimado, decepcionado, que ele queria, precisava reencarnar. A mulher engravidava e abortava, aborto provocado. Então ele sofria, mas fazia parte da expiação dele. Quer dizer, ele tinha que sentir, talvez, vivenciar vários abortos para valorizar a vida. Mas era uma aprovação muito, muito difícil. Desculpe, viu? Eu lembrei desse caso. Não, de fato. É bem. E só para a gente finalizar até mesmo a Angélica aqui, o Álvaro falou muito sobre isso em outro programa que nós fizemos juntos, Álvaro, sobre a questão da misericórdia divina. Talvez a Angélica queira saber se não existe um perdão daqueles crimes, né? E a gente vai entender a misericórdia não como um esquecimento dos males que fez, mas assim, os séculos vão passando, não é mesmo? Então, se a pessoa não teve a oportunidade nessa existência de resgatar os comprometimentos dela, aquilo fica na conta. A conta não fecha por enquanto, mas vai fechar um dia. Ela vai ter. A misericórdia está em novas oportunidades que nós receberemos para poder resgatar os comprometimentos que assumimos. Então é como se você fizesse um refinanciamento de uma maneira que lhe dá condições de executar aquela tarefa. Né? Nenhum de nós recebe um fardo mais pesado. E nisso reside a misericórdia, de oferecer a cada um de nós sempre as oportunidades necessárias para que nós possamos cumprir com os nossos deveres. Mas deixa eu só fazer um comentário sobre esse detalhe da misericórdia, Wilson, que claro, o próprio esquecimento, como o próprio Álvaro já falou, É um ato de misericórdia de Deus. Porque você imagina um psicopata que matou 50 pessoas numa reencarnação. E ele tem que reencarnar e reparar a falta. Não vai reparar numa existência com as 50 pessoas. Mas ele vai ter que defrontar essas 50 pessoas. Se ele não esquecesse, como ele ia viver? Muitas vezes, entre essas 50 pessoas que ele matou, vai ter um pai, uma mãe dele, um irmão. Como faz para viver? Como ele repara a falta? Então, graças a Deus que nós temos o esquecimento, para que ele possa, talvez ele não entenda por que ele nasceu numa família, no meio da favela, no meio do tráfico de droga, com um pai que é ladrão, com uma mãe que é viciada, ele passa uma dificuldade imensa, ele fala, poxa, sou abandonado por Deus, etc. Lá no final ele vai entender que como o amor cobra a multidão dos pecados, como o Álvaro citou, ele, em realidade, ele só precisou quitar um pedacinho da dívida dele, não precisou quitar muito. Então, aquela dor que parecia ser muito grande, ela era pequena, perto da dor que ele causou. Mas, então, o esquecimento é uma misericórdia também, graças a Deus. Sem dúvida alguma. Mesmo daí explica, né, a orientação, o ensinamento de Jesus. Amai os vossos inimigos. Não faria sentido nenhum se não fosse assim. Muitas vezes são esses que julgamos inimigos os maiores credores que nós temos. Então, amando-os, nós temos a oportunidade de desfazer um mal que talvez tenhamos promovido contra eles no passado. Então, por isso, como você não sabe quem são essas pessoas, ama todos, né? Aos seus inimigos, aos seus amigos. Aos amigos é mais fácil, né? Não tem muito mérito, né? Amar os amigos, né? Amar as pessoas agradáveis é tão fácil, é tão bom. Né? Amar as pessoas difíceis é aí que reside realmente o grande mérito. Álvaro? Não vamos esquecer que as religiões que falam da reencarnação são poucas. Né? O espiritismo no Brasil é 2% da população, embora tenha 30 milhões de simpatizantes. Mas, ao longo dos séculos, o aspecto moral das religiões, principalmente cristã, né, da caridade, do amor, né, da presença de Deus, ela existe. Mais de 80% da humanidade acredita em Deus. Então, isso aí é motivo suficiente, e nós temos consciência que alguns estudiosos dizem que a impressão digital de Deus em nós é a nossa consciência. Nós temos consciência do que está certo e do que está errado. O Espiritismo simplesmente é uma bênção maior. Se você pegar, por exemplo, os 10 mandamentos, que foi há 3.500 anos atrás, só os 10 mandamentos, se nós seguirmos, já é suficiente para a humanidade ser cristã, sem conhecer o Cristo. Só os 10 mandamentos. Tudo que vem de Moisés para cá, foi bênçãos de mão cheia que chega para nós, para nos incentivar a transformação moral. Ou seja, a informação existe, não é só pelo Espiritismo. O Espiritismo é um consolador, ele ajuda mais no mundo mais intelectualizado. Mas a maioria da população, você vai pegar talvez 60%, 65% das pessoas ditas religiosas, acreditam num céu, num inferno eterno, num céu de nuvens. Quer dizer, o pessoal não está tão preocupado desse raciocínio que nós estamos criando aqui, que a doutrina espírita apresenta, que é ciência, filosofia e religião, para mudar a conduta. As pessoas têm, o ser humano, eu já fui professor há muito tempo, tem muita preguiça mental. O pessoal não quer pensar muito, ele quer ir no templo, na igreja, ou no seu templo, na sinagoga, ele quer uma coisa assim mastigada. Para aqueles que precisam e se questionam, aí vem o Espiritismo que vai explicar a reencarnação. Eu lembro, tem pessoas que eu conversei, que eu conheci, que me dizem, olha, eu busquei o Espiritismo porque o meu sofrimento era tamanho, que eu tinha que ter uma explicação para isso. Então, esse senhor que me procurou, ele precisava do Espiritismo. Mas grande parte da nossa sociedade, ainda, as religiões que existem, atendem, porque elas não querem fazer esse questionamento, essas indagações. O Espiritismo, com toda certeza, é o futuro das religiões, mas no momento ainda atende uma pequena parcela. Pois é. Nós temos aqui uma outra participação da Angélica, mas antes, para a gente não perder o fio da meada, né, ficou uma pergunta para trás lá. Eu falei, em que situação fica o espírito de um criminoso, como exemplo que eu utilizei, que é abortado? Em que situação fica ele, em que situação fica essa mãe no plano espiritual? Um espírito altamente comprometido, que deveria nascer, que deveria viver muitos anos para poder realizar uma tarefa aqui, e ele é impedido de fazer isso. Alex? Ele vai tentar reencarnar de novo, mas existe um detalhe. Quando a mãe comete o aborto, a mãe e o pai, né? Porque não é só a mãe que faz isso, né? Porque tem que ter um pai para ter a reprodução, né? Ele fala da mulher, e o homem é deixado de lado, né? Quando eles praticam o aborto, o que acontece? Se aquele espírito for um espírito bom que quer reencarnar, ou médio, ele vai ficar tranquilo e vai tentar reencarnar novamente, porque as oportunidades são muitas. Porque a mulher que aborta, ela não é condenada. Simplesmente os espíritos vão querer que ela tenha de novo o filho, que é esse o objetivo. Deus não quer punir os seus filhos, quer que eles aprendam, não é? Mas o que acontece? Se for um espírito criminoso, af, Maria, esse espírito, ele já tem o ódio dentro de si, ele já tem algo a reparar. É um espírito difícil. Com certeza, na maioria dos casos, nós vemos os trabalhos mediúnicos, as mancheias, esse espírito, ele vai ficar com raiva da mãe e do pai. E em muitos casos pode persegui-los e até obsedá-los até conseguir reencarnar. Porque o que acontece? A mãe que abortou, se ela abortou, ela não vai querer ter o filho novamente. Então vai ser difícil colocar na cabeça que aquele espírito tem que nascer. Então o que é que acontece? Ele vai ficar com raiva porque quer nascer. Então vai ser um processo doloroso até todas as partes aceitarem o fato que tem para acontecer. Aconteceu comigo um caso. Pessoas conhecidas, né, que precisavam, o espírito precisava reencarnar, ocorreu uma separação, não é? Porque foi impedido o nascimento da criança, e no trabalho esse espírito se manifestou falando, eu quero nascer, e ele perturbava o pai e perturbava a mãe. Aí o que eu fiz? Como eu vou falar com esse casal agora? Eles não eram espíritas. Como você fala uma situação dessa? Porque eles precisam fazer nascer a criança. E mas a espiritualidade dá um jeito, né? Foram lá, eu tive o contato, apareceu a informação, eu tive a intuição e falei para ele, resolvi falar. Ele falou, preciso? Precisa. Faça esforço que o espírito precisa nascer. Eles fizeram os esforços. A situação melhorou e a criança nasceu. Ou seja, fizeram parte deles. Mas se ele não tivesse me escutado, tivesse falado, você é louco, você é besteira. Talvez ele estivesse passando por um processo obsessivo até agora. Então depende do espírito que tem a reencarnar. E depende dos pais, se querem ou se não querem, porque eles cometeram uma falta. Como que você faz para reparar uma falta? Fazendo aquilo que você deixou de fazer. Mas muitas vezes as pessoas não querem, né? Acham, não, não. O movimento feminista, ah, não, o corpo é meu, eu não vou ter filho. Para um pouco. Movimento feminista é para dar direito às mulheres, os mesmos direitos dos homens, porque são seres humanos, acima de tudo. Mas não para pegar você e abrir mão da vida, porque você... Não, o corpo não é nosso. Nós somos depositários, não proprietários. O corpo não é nosso. Nos é emprestado. Tanto que quando aprouver a Deus, ele falará, venha. O corpo fica e você vem. Então, o corpo não é nosso. Não cabe a nós decidir. E quando você põe fim a uma situação de nascimento, você está imputando em crime terrível. Crime terrível. Então, sempre a favor da vida, em qualquer circunstância. Infanticídio, não, aborto é infanticídio. É infanticídio. Exatamente. E lembrando novamente da Blandina, lá da obra Entre a Terra e o Céu, no capítulo 10, que ela também é uma pessoa que dá a entender que tem comprometimentos nessa área, por isso que ela assume uma tarefa numa instituição, num educandário que recebe crianças. Então ela tinha a necessidade de doação de afeto, de cuidar de crianças, de desenvolver esse tipo de ligação por conta, provavelmente, o livro não deixa claro essa passagem, né? Eles são até muito, muito discretos com isso, mas o que dá a entender é que ela teve uma experiência dessa natureza, por isso que ela vai trabalhar com crianças lá. Então, é aquilo que nós falamos da misericórdia, a gente sempre tem a oportunidade de resgatar e de pagar, né? Não gosto da palavra pagar, que tem a ver com conta, né? Mas é isso, de resgatar os seus comprometimentos sempre, e aí... oportunamente, a gente vai para a pergunta da Angélica Mari de novo. Quer dizer, na verdade, pelo perfil da Angélica Mari, mas ela diz aqui que é uma pergunta do Valmir, que deve estar lá com ela. Um abraço também para o Valmir. Que ele pergunta, a evolução é só na Terra ou no plano espiritual também? Já tem a ver com o meu comentário aqui. Mas vamos lá, Álvaro. Nós evoluímos somente aqui na Terra, por isso reencarnamos, ou lá no plano espiritual também existe evolução? Nós evoluímos nos dois lugares, tá? Porque o espírito nunca para de trabalhar, inclusive aqueles que têm um ideal nobre, que já se dedicam, levam a vida com seriedade, Ele, na verdade, ele tem uma vida dupla. Porque ele aqui encarnado, ele está estudando, está trabalhando, e quando o corpo físico dorme e a alma se expande, ele vai para o mundo espiritual frequentar faculdade, centro de pesquisa, trabalhos de atendimento. Então, uma existência que, se a pessoa realmente abraçou o ideal superior, avança muito. Tá? Não precisa só estar no mundo espiritual definitivo para evoluir. Então, imagina uma pessoa que vai viver 80 anos, você pega por um prazo de 60 anos, que ela está mais ativa, mais adulta. Não? Com 60 anos de atividade profissional, estudando, se aperfeiçoando, e 60 anos, quando o corpo físico está dormindo, ela está estudando e trabalhando. Como ela avança? Então, realmente, evolui muito. Por isso que nós, esse esquecimento do passado é bom. Nós avançamos tanto que, se a gente for olhar para trás, nós não temos estrutura psicológica para ver quem nós fomos. Porque a gente dá um salto daqueles que se dedicam. Nesse livro Nosso Lar, está interessante, um personagem chamado Laura, que abriga André Luiz. Então, ela diz que ela fez um trabalho de regressão de memória lá. Mas ela que primeiro ela deu um livro para ela ler, até acho que três encarnações só que ela pôde ver. Depois ela foi vivenciar a recordação e ela teve que parar. É muito doloroso. Três reencarnações. E Laura, a gente sabe, nessa obra, esse personagem que existe, é papel reencarnado, um espírito muito iluminado, muito esclarecido. Então, nós não temos muita estrutura para ver isso aí. Então, a gente avança bastante. Então, respondendo aqui a pergunta do nosso ouvinte, nós evoluímos muito no mundo espiritual e também no mundo material. A diferença é que aqui você está sob certos desafios que não existem no mundo espiritual. Que aí nós mencionamos fome, frio, necessidade de trabalhar e vivenciar o bem no mundo onde predomina a maldade. Tá, o mundo tudo te empurra para você se afastar do Cristo. Tá? A mídia, as pessoas, a maledicência, a fofoca, a perseguição. Então, você vivenciar os postulados cristãos é o vigiar e orar, que Jesus nos recomendou sempre, para conseguir manter uma linha relativamente reta. Né? Pois é, eu adicionaria isso à diversidade, os contrastes que você encontra aqui na Terra, porque no plano espiritual, inadvertidamente, você vai estar reunido com as pessoas que são muito semelhantes a você do ponto de vista vibracional, né? São muito semelhantes. Eu sempre lembro isso, né? O Alan uma vez comentou isso, eu achei muito engraçado, de vez em quando eu o cito, né? Falou, se você está no plano espiritual e você olha do lado, você identifica um monte de fofoqueiro, é porque você também é fofoqueiro, senão você não estaria ali. Então, os semelhantes vão sempre andar juntos no plano espiritual, porque é uma questão de sintonia. Aqui no plano terrestre, não. Você é obrigado a conviver com pessoas que são totalmente diferentes de você. E é o que o Álvaro bem colocou. Então, você é obrigado a ser flexível, a compreender as diferenças, a estender a compaixão, a empatia, a amar realmente. O que lá no plano espiritual você não conseguiria. Imagina você com um monte de bajulador atrás de você, falando que você está certo o tempo todo. Que coisa horrorosa que seria. Como a gente ia evoluir? Então precisa algum conflito, uma pessoa que não gosta de você, que fale alguma coisa que lhe choque, porque assim, com esse choque, é que a gente evolui. Daí essa necessidade de diversidade, esse contraste que a gente encontra aqui no nosso planeta. Meus amigos, são 19 horas e 58 minutos, o nosso programa está muito agradável e está chegando ao fim. Mas para encerrar, eu tenho aqui uma última questão. Nós iniciamos falando sobre a dor da perda de um filho. Então, eu queria aqui que vocês deixassem uma mensagem ao papai, à mamãe, àquele que perdeu um grande afeto, ainda em tenra idade. Como essa pessoa pode superar essa dor, que é difícil mensurar até mesmo? Alex, e depois para o Álvaro também. Bom, o que eu tenho a dizer é que o seu filho ou a sua filha, eles não morreram. Eles continuam vivos. É isso que a doutrina espírita nos traz como o maior consolo para a humanidade. Que os nossos queridos que achávamos mortos, eles estão vivos. Portanto, se vocês se perderem, vocês vão ganhar tempo em lendo a obra Crianças no Além, do Francisco Cândido Xavier, ou Jovens no Além, do grande Francisco Cândido Xavier, vocês vão verificar que os nossos mortos não estão mortos, eles estão vivos. Não façam da sua casa um sarcófago da lembrança dos filhos, guardando o que estava no quarto. Tem pais e mães que trancam os quartos e deixam como estava. Não. Tratem das crianças. Você aconteceu de perder um filho? Tenha outro. Ah, mas eu não posso. Adote. Sabe que a dor de amor se é substituída por um outro amor. E não que você vá substituir, mas que você vai preencher a lacuna do seu coração, porque será que a gente não pode amar mais que uma, duas ou três vezes? Então ame. Ame profundamente. Saiba que durante o sono você vai se encontrar com quem partiu. Então a vida continua. Deus não faz barreiras para quem se ama. Por isso que não existe céu, inferno, purgatório. Existe mundo espiritual e mundo físico. Então eles disseram um até breve, não adeus. Não digam adeus. Amem e confiem em Deus, que nos ama de todo o coração. Muito bem explicado. Álvaro. Os laços do amor são eternos e aqueles que nos antecederam estão junto de nós. Nós, todas as noites, quando o nosso corpo físico descansa, nós nos desdobramos, saímos do corpo físico e entramos em contato com o mundo espiritual. Às vezes, aquelas lembranças que parecem sonhos, eu sonhei com meu filhinho querido, mas foi um reencontro que aconteceu. Mas essa presença deles tem que ser um pouco obstaculizada para nós não perdermos foco da vida. E é uma experiência que nós estamos passando. Mas vamos renovar a nossa fé em Deus, saber da justiça divina, da bondade do Pai, fortalecer os nossos sentimentos e aceitar com resignação uma experiência que Deus colocou para nós. É uma experiência difícil. Mas se está acontecendo é porque era necessário para o nosso crescimento espiritual. Vamos preencher realmente o nosso coração com sentimentos de amor fraterno. Depende do nosso nível evolutivo, as nossas condições, ajudar quem quer que seja, mantendo a mente ocupada, sabe? A mente ocupada em ser útil, em servir. E isso foi realmente o que Jesus nos ensinou. Ele veio para servir, não para ser servido. Vamos aprender com ele e aprender a servir, atendendo semelhante na medida das nossas limitações. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Muito bem, eu quero aqui agradecer a todos os amigos e amigas que nos acompanharam, que estão aqui sempre marcando presença, há tantas participações, a gente não dá tempo de citar o nome de todos, mas tantas pessoas vêm, tanto sinal de agradecimento, nós é que somos gratos pela oportunidade que vocês nos oferecem de estarmos aqui, de trabalharmos. Nós agradecemos também a USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, que é a instituição que acolheu a União Rádio Web, né, que oferece aí 24 horas de programação espírita. Se você ainda não baixou, baixe o aplicativo no seu celular, lá diretamente da sua loja, do Android. Você vai poder ouvir músicas espíritas, palestras, os programas Visão Espírita. Também, se você não tem tempo de parar para ver no YouTube, você pode ouvir no seu celular aí enquanto você faz as suas atividades durante o dia todo. São 24 horas de programação espírita. E agradecer a todos os irmãos e irmãs que nos auxiliam a manter esse programa. Lembrando que esse programa se mantém com o auxílio, né, desses amigos que, se juntando, cada um contribuindo com um pouquinho, a gente se mantém. Eu coloquei na tela um número de conta que é lá gerenciado pelo nosso amigo Alan Diniz Souza. É através dessa conta você pode também fazer a sua doação para ajudar a manter o programa Visão Espírita e a União Rádio Web no ar. Então você pode doar qualquer valor, 10, 20, 50, 100 reais, 1.000 reais, 10 mil reais, aquilo que você puder doar, certamente. E lá pelo aplicativo também você acompanha todo o valor que é doado, todos os recebimentos, todas as entradas, todos os pagamentos, de uma forma muito clara para você acompanhar onde está sendo investido o dinheiro que você nos oferece. Então aqui fica novamente a nossa gratidão. Gratidão também aos amigos Álvaro Augusto Vargas, muito obrigado. Obrigado ao amigo Alex Bonafini, que sempre atende ao nosso convite, ao nosso chamado, com muito carinho. E, de minha parte, eu fico por aqui desejando a todos muita luz, muita alegria, muita leveza, que possamos aproveitar cada oportunidade que Deus nos oferece para que façamos brilhar a nossa luz e que essa luz ilumine o nosso caminho, como também o caminho daquele que segue ao nosso lado. Eu quero pedir aqui, antes de me despedir, que o Alex faça uma prece de encerramento. Eu, antes de mais nada, queria agradecer pelo programa de hoje, o tema muito feliz. Eu acho que deve ter consolado muitos corações, porque é sempre bom falar, não é, de pais e filhos, é um tema infinito, porque pais são missionários, não é? Então é tão difícil, e é tão difícil quando acontecem problemas no meio do caminho. Então eu queria agradecer ao Wilson, ao Álvaro, por ajuda grandiosa, pelos conceitos, pelos argumentos. Foi muito harmonioso, e aos espíritos superiores por tamanha bondade para conosco. E queria também agradecer, né, a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino amigo, por nos dar a oportunidade de termos saúde, um certo nível de inteligência, por nos dar força para nos esforçarmos, para seguirmos adiante em nossa fé, que ela seja uma fé inquebrantável, que sigamos firmes em nossos postulados espíritas cristãos, para que o melhor do melhor aconteça, para que hoje sejamos melhores que ontem e amanhã do que estamos sendo atualmente. E que, acima de tudo, Pai, seja feita a vossa excelsa vontade, não a nossa. Que assim seja. Assim seja. Paz e luz.